programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News nesse climão de carnaval de quem não vai pra rua, mas fica em casa vendo as pessoas pagando mico. Hoje, uma segunda-feira, dia 4 de março de 2019, e a notícia dessa vez... Então, Gregório, a notícia dessa semana é protestos contra a reeleição do presidente da Argélia. Olha aí, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Bora lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Tivemos no dia 10 de fevereiro a declaração do presidente do país, o Abdelaziz Bouteflika, que está no poder desde 1999 e que sobreviveu à Primavera Árabe lá em 2011, que disse que irá concorrer a um quinto mandato. Cara, mas pessoas que não sabem o que é Primavera Árabe vão estudar, né, gente? Porque isso é matéria de fundamental. Não é ensino médio. Nono não tem nada a ver com oitavo. Eu não sei nem por que eles colocam separando. Eu achei bem parecido, na verdade. E lembrando que a Argélia foi um dos países que estava ali em volta dos países mais afetados. Tô falando de Tunísia, de Líbia. Então ele tava pertinho ali da Garela. Sim. Top. Então, Garela. Grande Garela. E o nosso querido Bouteflika, que ele tem uma situação meio bizarra, que ele é tipo um presidente que a galera não vê muito, por uma questão de que em 2013 ele sofreu um derrame. E ele quer uma reeleição? Ele já se reelegeu, foi em 2013. Putz, o cara é foda, né? Merece realmente o cargo. Então o cara tá de cadeira de rodas, ele quase não aparece publicamente, não faz discurso público e não faz viagem internacional. A não ser pra Suíça, que é onde ele faz o tratamento. Entendi, ele quer realmente lutar pela causa da população, né? Então, basicamente existe a ideia de que ele é o fantoche de alguém, muito provavelmente. Ou ele é um cara que gosta muito de ser presidente pra caralho, ou ele é o fantoche de algum grupo. Ele quer realmente... Muito provavelmente as forças armadas, o exército. Que a gente tem que lembrar que nesses países árabes, né, a gente tá falando de uma região onde o nacional desenvolvimentismo foi muito forte. E o motor do nacional desenvolvimentismo árabe, quando você pensa ali no Egito, na Argélia e pá, é as forças armadas. No Egito, o exército é quase que uma construtora, você não tá entendendo? As grandes obras do país é feita pelas forças armadas. É, só que o Brasil foi um tempo atrás, né? Sim, mas mesmo lá no é Brasil... até hoje, pelo que eu sei. Mas mesmo no Brasil, não era o exército que construiu o Taipu, não foi os soldados que pararam lá, foi o exército mesmo, cara. É, realmente. Foi tipo, diferente. Aqui o exército comandou o negócio, lá o exército fez, ele comandou e fez. Cara, muito, muito melhor do que o nosso exército, né? Não, mano. Lá eles vão além de capinar. E ameaçam entrar na Venezuela. Se bem que o maluco que é do exército mesmo do atual governo foi quem falou que não quer a invasão do Venezuela. É porque lá eles ameaçam e vão de verdade, né? Aqui fica só na ameaça. Né? Toda hora, inclusive. Cada cinco... Inclusive, a Argélia, a última guerra civil da Argélia acabou em 2002. Então, né? Aí. E um dos grandes prestígios do Bouteflika é ter acabado com a guerra civil. Aí. Um homem de bem que quer o bem do povo. E tá sempre aí. Sempre ser. Eleição de candidato único sempre bom. Caramba, tem isso, realmente. Se bem que a eleição de candidato único, as primeiras eleições dele foram de candidato único. Depois foram umas eleições meio pseudo-democráticas, saca? Sei. Tinha ele, Ele mesmo e ele, né? Aquele meme. Aquele meme do Maduro. Você tem o Maduro, você tem o Nick Hard, você tem o irmão do Maduro. O Nick. O Ni. Qual que é a versão feminina lá do Maduro? Qual que era o nome? Eu não lembro. Eu esqueci. Mas o meu favorito era o Nick Hard. Saudade do Nick Hard. O Nick Hard e o Ni. Ni. É o Ni. Então, basicamente, ele muito provavelmente é uma testa de ferro dos militares que estão controlando o país. E 12 dias depois... Como você é conspirador? É claro que ele está sendo eleito por ele mesmo. Mano, é óbvio. O maluco que teve uma vez... Um derrame. Em 2013, ele já foi reeleito uma vez. Ou duas vezes, deixa eu pensar aqui. Aí. 2020? Não, uma vez. Ele foi reeleito uma vez depois do derrame. Fica na cadeira de rodas. Não consegue fazer muitas coisas públicas. Não faz viagem internacional com o presidente. Eu acho que não tem muitas condições de fazer as coisas sozinho. É, sei lá, né, mano? É tipo Fidel. Tu lembra do Fidel? Um bonecão do posto. Pois é. O Fidel andava, pelo menos. Naquelas, né? Ele andava. Pô, ele andava, ele tirava foto tomando umas. O Fidel tava meio pra caralho. É, eu tinha andado tomando uma sentada na poltrona que ele não saía desde Fidel animatrônico. Saudade dessa teoria de conspiração. Eita porra. Que porra é essa? Eu tô ouvindo. Que é isso, gente? O cachorro tá... A dona tá insana, eu tô insano e o cachorro agora tá ficando insano também. Que bizarro. Caralho, não é nem cachorro, mas só foi espírito pra comer meu cu aqui. Eu dou para um cachorro, né? Às vezes ele para. Pois é, dou para. Pior que é comum pra caralho nesses hotelzinhos dopar os cachorros. É que nem creche, que nego põe remedinho no suco das crianças. Você novamente conspirando. Você tá rindo aí, moleque, não conhece a realidade da população brasileira. Eu conheço, mas eu queria negar ela. Então, por favor, se vocês tiverem filhos ou cachorros, olhem bem onde vocês estão deixando ele. Principalmente o cachorro, o filho nem tanto. O filho morrer, você tá economizando. Se o cachorro morrer, você fica triste. É verdade, olha aí. Então, voltando aqui, por aí. Então, no, 12 dias depois, no dia 22 de fevereiro, centenas de pessoas vão às ruas contra a nossa... contra a tentativa de reeleição do menino, em um protesto de vários dias, inclusive ele está acontecendo nesse exato momento, hoje, que é dia 2 de março. Então, é bem grande o protesto. Nosso querido menino. Garotão. Ele tem 82 anos. Ele está um pouquinho velho. Garotão ainda. Ele nasceu em 37. Mano, na moral, você vai pôr um cara desse no governo, né? Tipo, a gente pôr o Meirelles no governo. 2 anos não tem mais presidente. Pô, o Meirelles tá tão velho assim não, tá? Não, porra. Qual que é a idade do Meirelles? Mas ele é jique, ele é... Não, é muito... ele tem 10 anos a menos que o menino aqui. Cara, pois é, já é o suficiente pra gente tomar cuidado, né? E ele é goiano, mano, por... cara, goiano vive até os 200. por que goiano? Goiano é imortal, ele é banqueiro, né, mano? Banqueiro vive pra sempre. É, mano, o dinheiro que ele tem pra bancar a própria saúde, se ele não tiver um derrame que nem nosso amiguinho presidente aqui, tá tudo bem. É, mano, é só bater o dinheiro com água no liquidificador e injetar na veia. Resolve todos os problemas. Troca de sangue na Índia, fiado. Fechou. Troca de corpo. E ele é chique, então ele ia como um robô. Exato, mano. Ele é tipo um ciborgue. Você acha que aquele é o corpo dele? Então, nós tivemos um protesto de vários dias que chegou ao número de dezenas de milhares de pessoas, que você pode achar pouco, mas a gente tá falando de um país que tem 1/5 da população do Brasil. Então, se você pensar que 50 mil pessoas num protesto, no Brasil isso não é tanto. Mas se você pensar que lá a população tem um quinto, você multiplica esses 50 mil por 5, seria proporcional no Brasil de 250 mil pessoas. Porque é coisa pra caralho. Na rua, tá certo, protestando. Oi? Seu cálculo aí tá certo? Não, a Argélia tem um quinto da população brasileira, correto? Sim. Referencialmente, um protesto de 50 mil na Argélia é como se fosse um protesto de 250 mil no Brasil. Se você for olhar a proporção da população que está em protesto, entendeu? Não, mas se for olhar a proporção da população que está em protesto de um quinto comparada com o Brasil, você falou 250 mil. Então... 50 mil na Argélia é a mesma porcentagem da população que 250 mil no Brasil. Esse cálculo não tá batendo, não. Por que, caralho? Você tá falando um quinto de um quinto? Não, caralho. É um quinto. Ou é um quinto de 200 milhões? O Brasil, ele tem 200 milhões. A Argélia tem 40 milhões. Uma hora depois. Eu entendi, é porque por algum motivo eu entendi que um quinto tava fazendo essa manifestação. Eu fiquei tipo. Não, eu tô falando que é a proporção de 1 para 5 na Argélia e Brasil. Entendi, não, eu entendi agora. É pra ter um referencial, então. Pro nosso querido ouvinte entender o quanto é 50 mil na Argélia, eu multipliquei por 5, que é o proporcional no Brasil. Então é como se você acordasse um dia. E 250 mil pessoas fizessem um protesto de mais de uma semana. Tá, entendi. Se 250 mil pessoas no Brasil fizerem um protesto de mais de uma semana, é porque tá uma merda fodida. É, tá, entendido. Mas a gente não tem número exato, então, tipo, tá especulando também, porque pode ser, tipo, mil pessoas... Não, dezenas de milhares? Não, são 200 milhares, no mínimo 10 mil e no máximo 99 mil. É, tá, show. Entendeu? É, eu peguei. Não, a gente pega na exata. Mas a média, dá, vamos pensar em 50 mil, que não é. Não é algo que você ia falar, não, nunca 50 mil pessoas iam fazer o problema. Não, 50 mil é aceitável pra caralho. E aí eu faço um cálculo simples pra mostrar o quanto isso seria no Brasil. Aham, eu entendi agora o que você quis dizer. Então nós temos esse gigantesco protesto que tá acontecendo contra o presidente. E até por um certo tempo o protesto era, eu não diria pacífico, mas meio pacífico. Tipo, a galera não tava... Não era tipo... Não era uma revolta, era um protesto, entendeu? Não era todo mundo saindo quebrando e batendo em policial. Era, tava todo mundo de boa. Mas você teve alguns confrontos com a polícia que nós já tivemos 63 feridos, 45 presos... Incluindo desses 45 presos, 10 eram jornalistas que estavam lá protestando pelo fim da censura. E um morto. Ele foi morto pisoteado durante o protesto. Caraca. Soltaram o gato lá e morreu. É, mano, 50 mil pessoas num localzinho pequenininho. Fica, se você, mano, tropeçou, morreu, rapaz. Que isso, é igual carnaval, então, ué. É tipo metrô a 5h30, mano. É tipo carnaval, você viu como é que tá as ruas aqui, né? De BH. Eu não, mano, eu tô tipo num bunker aqui, olhando com uma arma na mão, tá ligado? Saudades BH quando não tinha carnaval. Na moral, mano, BH não tinha carnaval, a cidade ficava vazia, era um deserto, agora todo mundo vem pra essa porra. Era mó bom, né? É, bons tempos. É top demais, mano. A galera olhou pro Nordeste e falou, mano, o Nordeste tá muito caro. A nego olhou pro Rio de Janeiro, não, o Nordeste tá perigoso e muito caro. Vamos pra BH. É. Pois é. Vamos fazer merda em Belo Horizonte. É, fizeram a melhor cidade do Brasil e transformaram essa jossa aí. Parece. É, mano, tem que proibir o carnaval, mano. Esse negócio de população feliz é coisa de país democrático. Carnaval é o princípio ativo que estraga uma cidade. Olha Curitiba. Não tem nada. Curitiba sempre foi uma merda. Que? Tá de sacanagem. Oh, pior Boa Vista. Boa Palmas. Vista, cidades planejadas, sem carnaval, que funcionam maravilhosamente. O BH é planejado, não deu certo. Pois é, pra você ver. Por quê? Porque carnaval. Tava dando certo até o carnaval chegar. Então, mas pra dar uma contextualizada no protesto, é um protesto basicamente de jovens, muitos jovens. Quando você tá na Argélia, quando você fala chove, é chove mesmo. 54% da população tem menos de 30 anos. Ah, tá. Que população é nova? É, porque a população até outro dia tava todo mundo morrendo na infância, aí do nada o nego parou de morrer na infância, aí acontece isso. E dessa galera com menos de 30 anos, um quarto não tem trabalho. Então a galera tá um pouco puto com o nosso presidente derrame aqui. Cara, presidente derrame, meu Deus. Mano, o derrame tem mais condição de ser presidente do que o cara mesmo. O cara, o presidente derrame. Meu Deus, esse daí foi pesadíssimo, não sei nem se eu deixo. Vai ser o título do programa. Derrame pede reeleição. Presidente Derrame na Argélia reeleito pela quinta vez. Derrame quer ser reeleito na Argélia. Porque não foi reeleito ainda, a eleição é em abril. E nosso programa não é com cadeirantes, a gente tem até o presidente do Equador, que é cadeirante. Meu problema é com a pessoa que teve um derrame e que não consegue fazer nada. Se você teve um derrame e tá de boa, beleza. Se você teve um derrame e você tem que ficar aí na Suíça pra se manter vivo, não é beleza. Chega gente no comentário, mas minha avó tem derrame e é prefeita. A minha teve também, porra, foda-se. E ela é prefeita? Não. Então é isso. Então é isso, acabou, né? Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou!